qualquer outro lugar, mas tua glória me atrai, tua presença me atrai. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atrai, tua presença me atrai. É que essa sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que essa sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua essa chama não se apaga e não se apagará. Ele está aqui, Ele está aqui. Ergue as suas mãos, ergue as suas mãos. Deixa Ele te levar, deixa Ele te levar. Você que um dia queimou, você sabe esse lugar, você conhece esse lugar. Ele está te chamando, você conhece esse lugar. Você que um dia queimou, você que um dia foi um apaixonado, você sabe.